Hotel Oscar Zulu, autorizado a decolagem com proa norte, vento 140 graus, 12 nós. Hotel Oscar Zulu. Serra Kilo Índia, no solo, 57, local de estacionamento. Autorizado backtrack, táxi ao pátio 5, a estacionar livre frequência. Serra Kilo Índia. De novembro, alfa da presente, do proa da cabeceira 17. Quem proa para a cabeceira 17, atenta tráfego prosseguindo agora para a mesma, é um Papa Alfa 32, será o número 2 para pouso. Índia, novembro, alfa. Quem aqui na presente, é, proa cabeceira 17, Índia, novembro, alfa. Afirmativo. Hotel Oscar Zulu está fora do solo. Hotel Oscar Zulu, fora do solo, ao 57, mantendo por a norte, chamando controle 19, decimal, 35. Autorizado, permanece na tua, que eu vou ficar 3 milhas aqui. O local de pouso. A 3 milhas, estou ciente agora, estou com tráfego na final, afaste do setor de aproximação, por enquanto. Quem afaste, se mantendo no setor norte, deixando o eixo de aproximação do 17 livre. Estou com tráfego agora, Papa Alfa 32 para pouso. Vai afastar, aguardando a tua autorização para pouso. Temos helicóptero Hops 44 à sua esquerda em espera. No 86. Inicialmente através do meio, 2231. Passo 0 grau 04, nós temos um tráfego Hops 44 à sua esquerda, ciente do seu tráfego à espera. Pantanal 4719, decolado ao 58, controle 199, decimal 35. 19, 35. Então 3217, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 40 graus, 04 nós. Pantanal 4711, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da ELA, TDL, pai da ELA, Leda, pai da Bridge. Ciente, 360, pode voar na frente da ELA presente. Mantenha o perfil da saída devido à aeronave que decolou à sua frente, mantendo o perfil da saída. Ciente. TAN 3190, desça para 2000 pés, quem negar no 0 no 3. Autorizado a final do procedimento ILSX, foi reposta avisado no localizador. 3203, autorizado ILSX, estamos estabilizados. Sua razão de subida? No momento, 2.500 pés por minuto. 471, não tem condições de manter 2.000 pés na subida? Mantive. Mantenha para evitar tráfego, 471, informa o tráfego a sua posição de 12 horas, 9 milhas, passando o nível de voo 090 para 320. É um Alfa 318 da Oceaner. Máximo 2.000 pés, 471. O 6321 já terminou o desvio, pode voar na proa de Eval, se for autorizado. Autorizado Eval, 6321. Então, manda Eval, 6321. Controle Salvador, boa tarde, 3217, decolou na sua escuta. TAN 3217, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, como perfil da saída da Elta da El, para da Eleta, para Eleta Bridge. Subida da El, após da El. Direto Bridge, confirma. Pantanal 471, voe direto Leda. Direto Leda 471, tá com a esquerda para dar formação. TAN 3217, após Leda, Bridge. Após Leda, Bridge, 3217. 471, informa que vai para a esquerda para 200, deve dar formação após a Leda. Gente. 35219, autorizado a decolagem, pista 10, vento 130 graus, 12 nós. 3219, iniciando. Vitor Mike Quebec, ciente, equilibrou a pista, estaciona livre frequência. Índia Novembro Alfa, autorizado pouso, pista 7, vento 130 graus, 12 nós. Índia Novembro Alfa. Ciente livre pouso, Novembro Alfa. Hotel Oscar Zulu na escuta? Zulu tá na escuta, senhor. Ok, só confirmando, nós não estamos recebendo seu código transponder, não, ok? Não estamos recebendo código transponder, qual é a sua posição? Sua posição, estou perto do rotatório aqui. Eu vou ficar a uma milha da rotatória aqui, o local de pouso. Uma milha, seria uma milha só que aí no setor de aproximação, é isso? Uma milha da rotatória, no caso do eixo de aproximação, confirma. Não, vai estar fora da aproximação, senhor. Eu estou 3 do aeródromo, da 17, e um da rotatória. Ah, tô sendo, tá deslocado então um pouco aí à esquerda de quem aproxima na 17, não é isso? Positivo, aqui nasci aeroporto, bem do lado da rodovia aqui. Ok, tô ciente. Tá, tô aproximando o parafuso. É o Alfa 319 da Santa Nova. Certo, eu tô com o mesmo aqui, monitorando o ticket. Obrigado. 92. Trip 5219, decolado ao 02, controle 119, decimal 35. 935, boa. Boa. Vai entregar 2 mil pés. Tem condições de incrementar a sua razão? Afirmativo. Até quanto? 3.500 pés, só de 7 a 9. Tem condições de empregar 3.500, confirme? Afirmativo. Então, autorizado a aumentar a razão para 3 mil pés, 479. 479, 3.500 pés. O Xanem é 321, no Xame Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alternando 126, decimal 0. 228, 260, pro 6321, obrigado, bom serviço. Léo, trip 5219. Trip 5219, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 200, saída Gole, Eval, após Eval, direto, conquista. E Gole, Eval, após Eval, direto, conquista, grato. De 217, suba restrito até nível de voo 120. Está atingindo 120, tá? 3217, vai ter que subir um pouco mais. Vou mudar a proa, que nós temos formações nesse nível aqui na frente. 3275, vocês vão na proa 165, 165, 160? Pode voar na 210 também, que pode ficar aqui livre desse, dessa formação. Tem condições de voar na proa 250? 250, a 240. A 240 é possível? Porque devido a um tráfego a sua posição, tem como fazer curva à esquerda? Tem, pode fazer curva à esquerda, mas a 210 nós estamos com tráfego no ticket aqui, 3 mil pés acima, a gente está monitorando. Posso lá, mas 8 milhas da nossa frente. É. Tu vai na proa 240 aqui, dá para fazer na 240. A 240 tem que subir, senão vai ficar ruim da pra passar. Então, 3210, sube inicialmente para nível de 150. Para ele, temos aprovado 160, copia? Diga, amor. Autorizado, 60 Ilhéus, Golf 677, da cola 10, curva direita. Saída da El Leda Ilhéus. O controle opera em 119, decimal 35, aciona 5075, cotejo. Saída foi cortado, poderá prosseguir após da El Leda Ilhéus. O controle Salvador opera em 119, decimal 35, e o transponder 5075, cotejo. Autorizado a decolagem, pista 10, vento 130 graus, 12 nós. Esse ano, Golo 9, 10. 190, chame torre, 198, decimal 6. 118, 6, até 3190, boa tarde. 7320, desce até 2 mil pés, autorizado a final, reposta avisado, localizador. 7, web 6720. O trip 5219 está necessitando fazer um desvio à direita. Livre desvio, 5219. Certo. O 3217 tem que continuar subindo para evitar os cúmulos abaixo. Autorizado subir até nível de voo 360, vai manter essa proa por mais quantas milhas, 3217? Até ligar o CB, dá 10 milhas. Vou ter que subir agora. Tá, livre desvio, 3217. Tons de além decolar 5 autorizado? Afirma. Além prepara-se para decolar 5 autorizado. Passarei do 2231. Vai nem manter, 2231. Dois, boa tarde, Golo 755 do ponto de espera 90. Boa tarde, Golo 755, mantenha um ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantém ponto de espera 755. Claro. 19, decimal 35. 19, 35, boa tarde. Boa. Zero. Informe desvio ao centro, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. 251, 3325, boa tarde. 130 graus, 12 nós, ajuste, 10, 13. Agora pista livre, 73190. Passa ali do 223130, decolagem pista 10, 130 graus, 129. Tá iniciando, 2231. Cinco milhas no máximo, senhora. Entendi. Tipo 529, após voo direto Eval, confirme a sua razão de subida. Após direto Eval, no momento mantendo 1000 pés. Entendi. Para pushback, acionamento da 31145. 190, está autorizado o sanitário. Chama, né? 70, devido a tráfego. 307025. 3190, pista livre autorizado, pouso no 30 graus, 12 março. Teve pouso, tá, 3190. Bono 755, após a passagem do Airbus da Tancur até final, ali mantém pista 10. Zero. Passarei do 2231, decola ao 08, controle 119, decimal, 35. 7935, obrigado. Controle, muito boa tarde, ó. Passarei 2231. Passarei do 2231, no contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, sai da Momo, após Momo Alvo, após Alvo direto Barreiras. Momo Alvo após Alvo, vai voar Barreiras, o 2231 para o 340. Vou direto Fito, subindo restrito até nível de voo 080. Ei, o Gol tá, vai subir inicialmente na proa 290, ok? Gente, suba até nível de voo 100 com o 9925. Ok, o 900. Alfa 18.000, milha 2, obrigado, boa semana. 90, solo 09, livrar direito no 21, decimal 9. Direito no 219, com o 925, vai manter essa prova por mais quantas milhas? 7. Seguinte. Boa tarde, então, 3190, taxia via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, tá, 3190. Positivo. Passarei do 2231, vou direto Momo. Direto Momo, 2231. Tem condições de voar ao Fito? Agora sim, na prova de Fito, ok? Sim, você mantém nível de voo no 00, vou direto ao Fito. Ok, mantendo 100 direto ao Fito. Voo 925, informe a prova ideal para o Fito. 280 agora. Prova 280, confirme? Não, perdão, 275. Com 925, autorizado subir até nível de voo 360 na proa de Ofito. Ok, 360 proa Ofito. 25. 755, decolado 1-1, controle 119, decimal 35. 935, obrigado, 75. Boa tarde, com 755, nada é o passante. Passa 2. Gono 755, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, após 2000 pés, vou direto Leda, após Leda Bridge. Leda, Leda, após desvio, depois bridge, ou 755. Juliette para o 06, Juliette para o 06, Alcântara 190. Para o taxi, OTAN 3145, Copom 115, 3 horas e 20, Guarulhos. 3 horas, chame torre, 18, 16. 86. O táxi, hotel, através do 07, para informação, temos um Airbus da companhia que está ingressando no 06. Tenta visual com mesmo, vai até o trânsito do 07, da 3145. Vou ligar o 755, esquina do Rio, esquerda para o 80, para evitar a formação. Livre no 755. Busca vida, bom sobrevoo. O Papa Tanguian, que Oscar, está autorizado, Salvador, com sobrevoo Iguatemi, e após pouso em busca a vida a 500 pés. Decolada 17, a curva direita no corredor a Sé. O controle de Salvador para em 119.35, aciona 0117 no transponder Cotese. Forma 7, direita a Sé, 500 pés, controle 0117, transponder e... Informe P.O.B. 04. 04, sim, estacionamento táxi decolagem, também torre 186, estado no 0, no 3, Yankee, Oscar, Oscar. 26, decimal 0. 288, 260, uma boa tarde, obrigado. Soma torre 18, decimal 6, ajustado no 0, no 3, bom voo, 3145. Pátio 285, Alfa 286, obrigado, boa tarde, então, 3145. Web Jet 5729 na escuta da torre. Tango 601, boa tarde, formação Tango, passam 250, 160. Bono 601, nossa identificação, desça via para 4000 pés, que é negando 0 no 3. Via para 4000, no 0 no 3, Gol 601. Controle, boa tarde, Web 5729, vai passar 4000 na sua escuta. Web 5729, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, autorizado, vai direto Leda, para Leda Bridge 5729. 340, Leda Bridge, Web 5729. Controle 2231, passou o agora vai voar direto barreira, fala 340. 2231, chame centro Recife e solicite ao mesmo. Frequência 126.85, alternando no 25.45. Confirma o 26? 126.85, alternando 125.45. 126.85, 124. Tá bom aí, tia? Webjet 6720, solo uso no 6, ao livrar direito no 21 do décimo andar. Seguinte, direita 219-6720. Complete de taxa de decolagem, Yankee Oscar. Yankee Oscar, autorizado táxi até interseção, reporte para decolagem. Para decolagem. Salvador, muito boa tarde, vai 6720, livrou na sua escuta. Chama o autorizado, 5.3 decolada presente e antiação. Ian Cascasco, autorizado a decolagem da presente com proa do corredor Axé, vento no 30 graus, 1-2 nós. Ian Cascasco. 3-3-5 Recife, bom dia, boa noite, 1-7-5-5. Chip 5219, chame centro Recife, frequência 1-2-8-8, alternando 1-2-6-0. 1-2-8-8-1-2-6-0, grata, tá certo. 17, controle 19, decimal 35. Ah, 35. Kiosca, Oscar. Confirme para o controle instalador. Tango Yankee, Kiosca, Oscar. Prossiga, Yankee, Oscar, Oscar. Engraçar a check 500 pés sobre a voo Guatemi, posteriormente regressa a pouso, busca vida, Yankee, Oscar, Oscar. Confirme o pouso em busca vida? Ah, vai fazer um sobrevoo ali na região do Iguatemi, senhora, região do centro de convenções, e depois regressa para pouso, ok? No, em busca vida. Papatango, Yankee, Oscar, Oscar, senhora, você transponder em modo normal, 0197. Locado 0197, o Yankee, Oscar, Oscar. Não recebo seu transponder em modo alfa, nem Charlie, Yankee, Oscar, Oscar. Tá, mas eu guardo mais alguns segundos, se eu confere novamente, foi efetuada a troca do transponder, ok? Sim, estou aguardando. 3145, decola os 18, controle 19, decimal 35. 3935, 3145, obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde, um bom voo. Boa tarde, 3145, tanto decolando até 1. 3145, contato, radar na decolagem, suba até nível de voo 380, após 2000 pés, autorizado direto do da planeta BDEV, TAN 3145. Ok, então, 2000 pés, direto do Leda, 3145, Leda BDEV, obrigado. Ainda não recebo seu transponder. É, de qualquer forma foi efetuada a troca do aparelho, senhor. O helicóptero efetuou vários voos e aeródromos controlados na semana passada e não houve problema, apenas aqui. De qualquer forma, vou efetuar alguns testes aqui para ver o que, que se ele resolve aí aparecer na tela, ok? Ian Cascasca, confirma essa base de manutenção. Até aí. Papatango, Oscar, confirme intenções. O senhor irá agora sobrevoar o Iguatemi e após? Após, vou fazer um pouso em busca vida, depois sigo para a CIA e por lá ficarei. Então, após o Iguatemi, quando o senhor solicitar ir para busca vida, o senhor reporte para a gente que eu não estou recebendo o seu transporte. Com certeza, eu agradeço pela colaboração e está na vertical do Parque do Iguaçu, Yankee, Oscar. Cliente, reporte no Iguatemi. Chame Recife, 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 251, 3325, obrigado, boa noite. Boa tarde, voo no 612, cruzo 240, ascendente da formação Tango. Voo no 612, ascendente da identificação, autorizado a chegada a mar e desça até nível de voo 050, QNH 1013. 050, desce dia, chegada a mar, o ajuste permanece em 12, confirma. QNH 1013. Salvador, boa tarde, o azul 4206. copiei, confirme para o solo. É o azul 4206, tá ciente da uniforme, posição 3, autorização Recife 370. 4206, está autorizado Recife nível 370, via para o ISC 58. Decola 10, curva esquerda, por Caru é a saída. O controle opera em 199.35, aciona 5077 no transponder Cotês. Autorizado Recife 370 via Upper Whisky 58, decola da 10, primeira curva à esquerda no perfil da Pucra, após o Aracaju, chama o controle em 119.35 e aciona 5077, o azul 4206. Correto, condução de sumo em posicionamento no 03. Chamará o 4206, obrigado. Passando, Yankee, White Scout, está na escuta? Na escuta, cara. Confirma a sua posição? Tá, passa no centro de convenções. Reporte nível no centro de convenções. Então, 31145, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. 251-13325. Tá, 3145, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Ô, Salvador, boa tarde. 3567, a informação é a Uniform do pátio 3, remoto para autorização Brasília. O 67, boa tarde. Brasília aprovado, nós temos o 360, copia? Afirma, é o 3567. Autorizado Brasília, nível 360, via Pesulu 17. Decola da 10, curva direita, saída gola e transição ao fito. O controle opera em 199.35 e aciona 5103 no transponder Cotês. Gente, o projeto 360, de acordo com o plano para Brasília, via Upper do 17. Decola da 10, cabeceira, curva à direita, no perfil da gola e transição ao fito. 119.35, controle 5103, transposição 3567. Correto, quando pronto, sumi posicionamento no passo 3. Desculpe, já fazer